Quero te pedir perdão por tudo que eu fiz quando deixei tudo e saí. Mas estou de volta. Confesso que no mundo não foi fácil para mim. Senti a tristeza me atingir, mas estou de volta. No mundo passei tantas noites sem dormir. Passei fome, sede e frio. Quase que chegou minha derrota. Mas quando dei por mim vi o perigo que corri. Retornei e hoje estou aqui. Te peço por favor, não feche a porta. Me deixa ficar aqui contigo, não por um instante. Te prometo ser melhor que antes. Quero viver pra sempre ao seu lado. Confesso que viver sem sua presença assim não dá. Dessa vez voltei para ficar. Contigo não estou desamparado. Aqui em sua casa tenho amigos, tenho irmãos. Tenho água, tenho pão. Não me falta nada. Aqui em sua casa consigo ter alegria. Estou sorrindo noite e dia. Não me falta nada. Preciso confessar que muito errei por ter saído. Mas estou arrependido e quero ficar sob os teus cuidados. Me deixa agora ficar em teus braços, ó Senhor. Me aceite, por favor, por te sei que sou amado. Me deixa ficar aqui contigo, não por um instante. Te prometo ser melhor que antes. Quero viver pra sempre ao seu lado. Confesso que viver sem sua presença assim não dá. Dessa vez voltei para ficar. Contigo não estou desamparado. Me deixa ficar aqui contigo, não por um instante. Te prometo ser melhor que antes. Quero viver pra sempre ao seu lado. Confesso que viver sem sua presença assim não dá. Dessa vez voltei para ficar. Contigo não estou desamparado. Confesso que viver sem sua presença assim não dá.